Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. No Seixal é possível envelhecer ativamente através do teatro sénior. Para falar sobre esta temática, temos hoje em estúdio João Sormanho, do projeto Desdramatizar, que é questionado pela já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O teatro sénior é já uma realidade com alguns anos no Conselho do Seixal. Como é que surgiu este projeto municipal de teatro sénior, o Desdramatizar? Ele surgiu em 2001. Eu iniciei este projeto, portanto, este trabalho no Brasil em 96 e voltei para Portugal em 2000 e quando cheguei, depois de 10 anos fora, pensei dar continuidade a esse projeto que já tinha começado e que na altura também no Brasil não era muito normal, foi também um pouco pioneiro lá. E depois de 10 anos fora, apresentei o projeto aqui no Seixal, depois apresentei também noutras câmaras e aqui responderam-me imediatamente, ficaram muito interessados, o Gabinete da Ação Social interessou-se muito e foi assim que as coisas começaram, portanto, a partir daí. Portanto, desse contacto me foi feito pelo Gabinete, do interesse que demonstraram e a partir daí montámos um grupo que foi uma referência para outros e outros depois surgiram e depois este trabalho, a pouco e pouco, foi começando a ser feito com várias associações aqui do Conselho. Associações de reformados. Que temas levam ao palco? Nós queremos falar de temas que sejam atuais, que mexam com as pessoas, que provoquem as pessoas, não só quem faz, mas quem assiste, porque para além do ato de fazer, que é muito interessante e importante para as pessoas que o fazem, é também importante que quem vê sinta que estamos a falar de temas que lhes tocam, que mexem com elas, que mexem com as pessoas, que são atuais. E isso para nós é importante, não é? Porque o teatro não é... Porque senão pode virar um museu, não é? Falar de temas que ninguém se interessa, abordar temáticas que não têm muito interesse para o público, pronto, isso não tem sentido para nós, não é? Portanto, o espetáculo é não só aquilo que se faz e a importância que tem com as pessoas, para as pessoas que estão integradas no projeto, mas depois os que assistem, também têm que se identificar com o que estão a ver e emocionarem-se também, portanto aí as temáticas têm que ser de provocação muitas vezes, que é o que nós estamos a fazer neste momento. Que benefícios em termos de saúde tem a prática teatral no processo de envelhecimento? Isso aí é muito dá pano para mangas, não é? Porque essa questão da saúde, não é? O que é saúde é uma questão muito abrangente, porque o facto das pessoas terem protagonismo, porque nós, uma das nossas crises é a crise da comunicação, quer dizer, porque há muita passividade do lado das pessoas, portanto, identificam-se muito com os atores que vêm na televisão, não só os atores, mas os atores políticos, né? E os atores de todo o tipo, né? Viramos a sociedade de espetáculo, né? E então as pessoas perdem protagonismo e acabam por se identificar com este ou aquele fulano, mas sempre numa atitude passiva, não é? Então, neste sentido, o teatro é importante por dar protagonismo às pessoas. E isto é uma questão também de saúde mental, não é? Tudo passa também pelo papel que as pessoas desempenham no seu dia-a-dia. Se as pessoas estão isoladas, estão fora, e elas deixam de existir, não é? Portanto, as pessoas precisam do reconhecimento dos outros para que a vida delas tenha sentido. E então nós temos essa consciência que trabalhar o teatro sénior ou o teatro com qualquer faixa etária, mas tem esse outro lado também que é importante, que é dar protagonismo às pessoas, sem vedetismo, o protagonismo natural de falar das coisas e também de habituar o público que está muito padronizado a nível dos seus gostos, não é? Que vai descobrir sempre coisas fantásticas quando vê pessoas diferentes a fazer teatro, neste caso. Vai descobrir que elas, quando falo elas, é porque os grupos são maioritariamente femininos, né? Têm um brilho e uma espontaneidade que não encontram, às vezes, noutros projetos e noutros... Isso existe, essa espontaneidade das pessoas, isso tem um brilho especial e quem estiver atento vai sentir. Isso é importante também. Quais são os requisitos para fazer parte do vosso elenco de atores? Basta querer participar. Inclusive nós já temos integrado pessoas com outras faixas etárias. Aliás, no começo havia dois netos que participavam com as avós, não é? E isto foi muito a realidade do começo, os netos e as avós. E no meio os pais ficavam a olhar para um lado e para o outro e não percebiam bem o que é que estava a acontecer com este entusiasmo que unia netos e avós. Neste momento temos um grupo que tem, por exemplo, uma pessoa que tem 40 anos, que é fisioterapeuta, mas que se apaixonou pelo projeto e que gostou tanto que está dentro do projeto também. E isto é muito importante também. Os idosos não são um gueto, não é? Mas a tendência é nós envolvermos outras faixas etárias para também dar mais sentido ao projeto e à vida também. Né? Então, quem esteja interessado em fazer parte do grupo, como é que vos pode contactar? Dos grupos, neste momento temos dois ativos, temos um que parou por um momento, mas é difícil, a não ser que nos falem pessoalmente, não é? Porque estamos a precisar ainda de um espaço. Depois de 10 anos precisamos de um espaço onde possamos receber pessoas, onde possamos expor todo o nosso percurso deste tempo, onde possamos ter também horários diferentes de trabalho, de reuniões, de receber até pessoas num espaço próprio. Isso ainda não temos esse espaço, porque fazemos os espetáculos e os ensaios nas associações. E estamos limitados também por isso, não é? Porque as associações têm um espaço limitado, têm horários complicados para conseguir, portanto, conciliar as várias atividades e, portanto, por enquanto, se alguém estiver interessado, contacta o Gabinete de Ação Social. Nós estamos ligados ao Gabinete de Ação Social aqui da Câmara de Seixal, ou como as pessoas também se conhecem um pouco, não é? Contactam-nos pessoalmente, encontram-nos, falam-nos. E é, neste momento, a forma de nos contactar. Desdramatizar para envelhecer de forma ativa. É assim que terminamos o programa de hoje. No próximo Seixal Saudável, vamos sugerir que façam consumo sustentável no Natal de 2010. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.